cada dia como se fosse o último. Sorria pra vida, mesmo com o coração em tumulto. Respeite cada alma que cruzar o seu caminho. O mundo é gigante, mas ninguém caminha sozinho. E quando o medo te chamar, não deixa ele te parar. Levanta a cabeça e vai lutar. Sempre dá pra melhorar. Viva intensamente com respeito a todos. Lute sempre pelo melhor, seja onde for. Transmita amor, espalhe calor. Porque no fim, meu irmão, ninguém vai conseguir se esconder. O destino vem nos escolher. A vida é um sopro, não dá pra desperdiçar. Um abraço dado hoje pode alguém salvar. Não carrega ódio, perdoa quem te ferir. Porque no fim, meu irmão, e a gente vai partir. E quando o medo te chamar, não deixa ele te parar. Levanta a cabeça e vai lutar. Sempre dá pra melhorar, avança melhorar. Sempre dá pra melhorar. Viva intensamente, com respeito a todos. Lute sempre pelo melhor, seja onde for, tão onde for. Respeite cada alma que cruzar o seu caminho. O mundo é gigante, mas ninguém caminha sozinho. E quando o medo te chamar, deixa ele te parar. Levanta a cabeça e vai lutar, sempre dá pra melhorar. Viva intensamente com respeito a todos. Lute sempre pelo melhor, seja onde for. Transmita amor, espalhe calor. Porque no fim, meu irmão, ninguém vai conseguir se esconder. O destino vem nos escolher. O destino vem nos escolher. Pra dispensar. Um abraço dado hoje pode alguém salvar. Transmita amor, espalhe calor. Porque no fim, meu irmão, ninguém vai conseguir se esconder. O destino vem nos escolher. Venha se emocionar e curtir a Rádio Fax. O amor está no ar. E quando a cortina se fechar, o que vai ficar é o bem que você soube dar. Nada leva quem só quis juntar. Tudo volta pra quem soube amar. Contigo, vive intensamente, com respeito a todos. Lute sempre pelo melhor, seja onde for. Transmita amor, espalhe calor. Porque no fim, meu irmão, ninguém vai conseguir se esconder. O destino vem nos escolher. Então viva, viva, viva com amor. O fim chega pra todos, mas deixou uma flor.